ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. 13 horas e 27 minutos é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, todos os sábados com você, trazendo muita informação e a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 992042222. Muitos prêmios daqui a pouquinho para você. Dimas Viana tá ligado com a gente, né, Dimas? Um abração aí para você, dona Ivani e toda a família, viu, Dimas? Muito obrigado aí pela sintonia. E agora aqui no programa eu recebo Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo, né? O Tião Cascudo já esteve aqui no programa em uma outra oportunidade, acho que em duas outras oportunidades, e mais uma vez está de volta ao programa Expresso. Tião, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Obrigado, boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha, em especial meus conterrâneos dessa cidade onde eu vim ao mundo. Tião tem um carinho muito grande por Guaranésia, né, Tião? Demais da conta. Eu nasci aqui, né? Da primeira entrevista que o Tião ele veio até a rádio aqui, a gente falou bastante sobre o nascimento dele aqui em Guaranésia, na Várzea, né? Tipo, na Várzea, né? Isso, na Várzea, no Walter Ferreiro. Walter Ferreiro. Isso. Quanto tempo já, Tião? Pode falar a idade? 55 anos. Hoje eu tenho 68. Nada a esconder. 68 anos já de vida. Nasceu aqui em Guaranésia e logo jovem já mudou pra Guaxupé. E em Guaxupé fez toda a sua vida, né, Tião? Claro que fez. E um dos momentos de sua vida foi enveredar pelo mundo da política? Exatamente. E o outro foi caçar o prefeito de Guaxupé, que hoje admite sobre recurso. Vamos chegar lá, Tião, mas ao se enveredar pelo mundo da política, foi grande momento ou tem algum arrependimento de ter se enveredado a política? Muito arrependimento. Muito, Tião? Muita dor e muita pancada que eu levei. Mas quando o senhor foi vereador? Não. Se arrepende desse momento como vereador ou não? Me arrependo. Também? Eu nunca deveria entrar naquele antro de Alibaba, naquela caverna. Por quê, Tião? Aquilo é um antro. Eu acho que toda casa política é um antro. Não tem político que salva, que se salve? Não, tem político bom. Se fizer bem cebolado, com cebola, bastante tempero, tem político bom, sim. Tião, mas você não tem esperança que esse nosso, não falando só em Guaxupé, não, no Brasil, no geral, tem a solução? Não tem jeito mesmo com essa turma que tá aí? Eu acho que a única solução é o Kinju lá entrar com o Trump lá e acabar com o resto. Não tem jeito mesmo. A gente fica desesperançoso de tudo, Tião. Desesperançoso de tudo, filho. Você vota num cara, ele é mais canalha do que a gente, velho. Não tem jeito. E nessas eleições agora, de 2018, é anular o voto? Qual que é o... Eu peço pra todo mundo que tiver um pouquinho de massa encefálica na cabeça, anular o voto. O senhor não acredita em nenhum dessa decisão? Nenhum deles. É tudo mentiroso. Que você vota nele, manda te bater amanhã. A sua experiência no mundo da política já disse que se arrepende profundamente. Então, entrar na política fora de cogitação completamente. Nunca mais. Faz 20 anos que eu não entro na política. Hoje eu sou a pedra que arrebenta a vidraça. Então, o senhor só... E defendo minha cidadania. O senhor é um homem bastante conhecido. Questões polêmicas, né, Tião? Se a gente jogar no Google agora Tião Cascudo, só vai dar Tião Cascudo envolvido em polêmica. Tentar caçar prefeito. Não é tão polêmico assim, não. Levei mais paulada do que ser polêmico. Você acha que é a mídia que cria essas polêmicas? Não é a mídia, é o coronelismo que paga a mídia para produzir aquilo. É isso? Que interessa a eles, é claro. A mídia não tem nada a ver com Tião Cascudo. Tião Cascudo não é notícia. Notícia é quando o coronel chega lá e manda arrepiar o Tião Cascudo, aí é notícia. Aí dá ibope. Aí dá. Mas o que o senhor fala também repercute, né, Tião? O que eu falo parece que vai aos ventos, principalmente pra justiça em Guaxupé, nesse país, que protege o coronelismo, protege os poderosos e não vai do lado dos inválidos, daqueles que mais necessitam dela. Mas o que o senhor fala tem um certo peso, até porque o senhor foi ouvido nas últimas semanas aí pelo quase todas as principais mídias de Guaxupé, Correio Sudoeste, ouviu o senhor, o Jogo Sério, os polícia 24 horas também ouviu, agora o senhor está aqui na rádio, não sei se as outras rádios, a TV lá de Guaxupé ouviu, mas a mídia procura o senhor quando o senhor tem algo para falar. Não, mas eles mais me batem do que me falam bem de mim. Eu não sou bandido, nunca fui. Como vereador, votava contra aumento de salário, contra a farra de viagem, nunca viajei com dinheiro público, entendeu? Eu era contra aumento de qualquer tipo de coisa que onerasse o município. E entrei pobre e saí mais pobre ainda. E hoje o que move o senhor na política, então? É a ânsia de ter um pouco de justiça, um pouco de cidadania, um pouco de defender aquele que não tem voz, aquele que entra no Ministério Público com chapéu debaixo do braço, aquele que entra com chapéu no, como diz o caipira, debaixo do sovaco, de medo de um promotor, que borra de medo de um promotor, de um juiz. É isso que eu defendo. Quando, na verdade, ele deveria entrar com o chapéu na cabeça, porque tanto o juiz e o promotor é empregado dele, ele que paga o salário dos dois. Mas o povo apoia o senhor, Tião? O senhor se sente um pouquinho distante, sem esse apoio? Citando a Bíblia, eu te digo o seguinte, eu sou como Jesus Cristo, 50% me apoia, 50% quer me linchar. Hoje, nesse caso da denúncia que a gente vai chegar daqui a pouquinho, o senhor está tendo mais apoio ou mais crítica? Ah, muito mais apoio, é claro. Então a população está do lado do senhor? Tá, a população. Hoje está uma onda de combate à corrupção, combate ao gasto desnecessário do dinheiro público. Hoje o povo está sentindo na pele, porque não tem médico, não tem remédio, não tem segurança, não tem nada. O povo está sentindo. É só apanhando que o povo aprende a bater. É. O senhor acha que o povo está cansado de apanhar? O povo já cansou. É hora da virada? Eu não digo virada, é um começo do fim dessa impunidade. Vai melhorar, então? Eu acredito que possa até melhorar. O senhor já está com denúncias já há bastante tempo. Eu me lembro que eu recebi o senhor aqui há 2-3 anos atrás, então, por denúncias. Lá atrás foi esse comecinho, Tião? Foi, eu cacei o prefeito de Guaxupé, ele é caçado, é um prefeito caçado. Eu cacei ele para uma guarda municipal fantasma, de qual ele pagava os guardas, que não existia guarda municipal. Ele entrou com recurso e mantém um recurso. No entanto, na outra eleição, até defunto doou dinheiro para ele e o promotor mocosou. Defunto doou, ele comprou cesta básica do próprio supermercado para distribuir e não foi caçado, não foi suspenso. Ou seja, lá está uma proteção ao coronelismo. Guaxupé impera o coronelismo. Lá eles falam e o Ministério Público senta em cima. Cara, isso com exceção do Dr. Tales. É um do judiciário que o senhor acredita. É um caboclo que eu tiro meu chapéu para ele e respeito ele muito. Não estão apenas cumprindo a lei, Tião? Não. Eu vou te resumir o que aconteceu. Por favor. Em agosto de 2017, a Câmara Municipal fez publicar um edital, pregão presencial número 006/2017, visando a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de sistema integrado. A gente está entrando agora na questão da última denúncia de gestão da Câmara. Pública e serviço técnico especializado. Sim. Antes mesmo da realização do pregão presencial, em 15 de agosto de 2017, a empresa diretriz informática Eireli protocolou petição apontando várias supostas irregularidades que poderiam invalidar o certame, inclusive alegando que o instrumento convocatório apresentava contradições, omissões e obrigações contratuais, requisitos técnicos pertinentes e ilegais. Falhas que certamente comprometeria a legitimidade do certame, caso mantido. Que o termo de referência do edital possuía incorreções, necessitava de urgente reparação, tendo em vista que fugia do objeto licitado. Finalmente, a empresa de diretriz requereu que fosse retificado o termo de referência, adequando-se às reais necessidades do órgão licitante, uma vez que o mencionado termo deixava em aberto a possibilidade de inclusão de novos serviços, não proporcionando segurança quanto ao valor final do contrato celebrado ou quanto às obrigações contratuais. No dia seguinte, o pregoeiro Benedito Rezende Neto encaminhou a resposta à empresa alegando que se tratava de meros erros formais, e que o edital garantiria ao pregoeiro o direito de decidir quanto a essas falhas. Em 17 de agosto, a empresa diretriz voltou a protocolar petição na Câmara, mencionando que a resposta de Benedito Neto não apresentou fundamentos sólidos que pudesse contraditar os argumentos do representante, o que poderia acarretar nulidade do certame, além de prejuízo à Câmara Municipal. É, isso aí é o que foi publicado no Correio do Oeste. Pregão, o Correio do Oeste publicou isso aí. Presencial, não, é bom ver os termos certinho, como se diz. O pregão, deixa eu até adiantar aqui o que o Tião está dizendo, o pregão, essa é a matéria que o Correio do Oeste publicou. É o pregão presencial, apesar do questionamento do representante da empresa diretriz, o pregão presencial foi realizado naquele dia, né? Como o Tião citou, dia 17 às 10 horas da manhã, compareceram três interessados em disputar o processo licitatório: a empresa diretriz, a BLP Sistemas e a consultoria Eireli, né? Eireli. E a sociedade empresária EEL Produções de Software Limitada. Os valores globais apresentados, está tudo aí na matéria do Correio do Oeste. Os valores globais apresentados pelas empresas foram a diretriz 140 mil, a BLP 165.140 e a BIL 142.810. A empresa BLP Sistemas não manifestou interesse em oferecer lances, fato no mínimo estranho, de acordo aqui com o Correio do Oeste. Efetuados os lances em valores mínimos, foi declarada vencedora a empresa diretriz, com o valor global de R$109.500, seguida da BIL com o valor de R$110.000. Aí aconteceu a desclassificação das empresas vencedoras, né, Tião? Em 21 de agosto, a comissão de licitação se reuniu, ocasião em que desclassificaram a empresa vencedora, no caso a diretriz, né, que ofereceu o menor valor. Diante disso, convocaram a segunda colocada, a sociedade empresarial BIL, para que a mesma apresentasse a documentação. Curiosamente, em 22 de agosto daquele ano, né, de 2017, o representante BIL Produções, o Felipe tal, tem o nome dele completo, encaminhou um comunicado via e-mail informando que não teria interesse em continuar a sua participação do processo licitatório. Dessa forma, foi convocada a terceira empresa que apresentou o maior valor entre as demais. E inclusive, não quis ofertar lances no pregão, né, como foi citado anteriormente aqui na matéria, a BLP Sistemas. Aí é que vem todo o embrólio, né? Porque aí a empresa diretriz, ela entrou na justiça, né? Ela havia sido desclassificada, ela entrou na justiça, falando de todos, ela, inclusive ela cita, né, que a empresa que foi considerada classificada, ela apresentou um atestado de capacidade técnica expedido pela empresa, por outra empresa, e que tem como atividade principal edição de cadastros. Essa empresa, de acordo com a diretriz, não estaria capacitada para oferecer... Não preenchia os requisitos legais. E essa empresa diretriz, ela inclusive entrou na justiça, né? Entrou. Mas não deu em nada. Não deu em nada, porque o promotor senta em cima, filho. Promotor lá, o doutor, vou falar o nome aqui, que eu não tenho medo, não. Eu sou homem para falar. Doutor Cláudio Marins. Ele senta em cima de tudo que vai contra a Câmara e o município. Mas ele, como o senhor disse aí, a empresa então fez a denúncia, não deu em nada. Nada. Aí o senhor entrou na justiça. Entrei na justiça e denunciei os dois promotores na procuradoria por omissão e não apurar os fatos de todas as ações que eu entrei lá. Então, o que o senhor quer com essa entrada na justiça? Eu quero o seguinte... com essa entrada na justiça, que seja apurado, que que venha um corregedor a gosto-pé, que o suspeito dos dois promotores, tanto o doutor Alexandre Grillo quanto o doutor Cláudio Marins, eu peço a suspeição dos dois, ou que venha um promotor de Belo Horizonte para que investigue, ponha a polícia judiciária e outros órgãos a investigar, porque aqui tem mutreta, aqui tem treta grossa. Tanto é que o advogado que deu o aval a essa empresa, ele foi demitido a bem do serviço público, doutor Nilton Mesquita, entendeu? Então, e acontece também que a empresa vencedora foi fundada 34 dias antes da licitação, ou seja, ela foi fundada somente para participar da licitação, ela não tem experiência nenhuma em outras atividades, outras empresas. Não vou defender, nem ser a favor, nem ser contra ninguém aqui, mas pelo que eu andei pesquisando, essa empresa que foi fundada há pouco tempo, ela, inclusive, ela tem um sistema que já é muito utilizado. Isso não conta? Pode até contar, mas não preenche os requisitos da Câmara Municipal. Pelo pregão, não corresponde os requisitos. assim, porque é suspeito o Antônio Cláudio, porque eu vou te falar pra você, a firma, vale aqui lembrar que o advogado Nilton de Moura Mesquita já foi exonerado a bem do serviço público, em virtude de outra suposta irregularidade apontada pelo promotor, pelo próprio Cláudio Luiz Gonçalves Marins. Entendeu? Então, esse servidor, para participar da licitação, é suspeito, porque ele trabalhava na prefeitura e depois saiu. Talvez o mesmo tenha alguma coisa a dizer. Eu acho que é até bom se ele fizesse como eu, ter coragem de pôr a cara aqui para bater e explicasse o povo. Então, todos estão convidados já para participarem aqui do programa, entrarem no ar. E que houve o maracutá, isso não houve. Então, Cláudio. A questão, como eu disse para o senhor, a gente não está por dentro aí dos meandros políticos de Guaxupé, a gente fica só naquele ouvir falar, e a gente, quando a gente ouve falar, a gente tenta saber o que está acontecendo. A questão da empresa fantasma, por exemplo, o que me falaram é que essa empresa não é fantasma, porque inclusive tem um funcionário que fica diariamente lá na Câmara prestando serviços e orientação nesse sistema. Bom, aí eu te digo para você. O presidente diz que eu não tenho legitimidade para fazer denúncia. Quem não tem legitimidade é ele, que foi controlador da farra da diária, ou melhor, um descontrolador que responde criminalmente. Porque como controlador, ele deveria ter comunicado a farra da diária. Mas como ele dependia da amizade com o ex-presidente, o Nico, ele dependia de favores dele, de serviço, hoje os dois são inimigos. Mas na época ele não denunciou. E eu tenho tanta legitimidade que eu cacei o prefeito, que é patrão dele hoje. Entendeu? O Danilo, inclusive, na mesma reportagem do Jogo Sério, o Jogo Sério falou com o senhor, pessoal do Jogo Sério, o Danilo disse que é uma perseguição política. Não. Respeito perseguição política estou sendo eu. Tem uma vereadora que, quando foi secretária, exonerada por denúncia de desvio, sofreu um processo administrativo de encaminhado ao promotor doutor Cláudio, que sentou em cima. E esse material veio aqui para a cidade de Guaranésia. Tem um painel de propaganda em frente à prefeitura que está passando uma propaganda da Câmara com a imagem do presidente, do vereador João Fernando, caracterizando promoção pessoal. Por favor, doutor Cláudio, apure, não engavete. Essas denúncias eu já fez também? Exatamente, fiz a procuradoria. Certo. Eu queria uma explicação sobre a retirada dos gabinetes de vereadores e também dos cargos de confiança e a gratificação de cada um. Assessor de imprensa da Câmara ganha 7.000 e o doutor Cláudio autorizou. Por que não aparece no portal da Câmara o salário dos vereadores e também dos cargos de confiança? É estranho. Gratificação de cada um, o presidente esconde. Sobre a licitação, você pode ver que foi direcionada. Qualquer leigo vê isso. É só comparar com anos anteriores. Esse Wesley, servidor da prefeitura, cedido para a participação da comissão de licitação, é suspeito porque trabalhava na prefeitura e depois saiu. E é primo do rapaz que deu atestado para a BLP, do Gabriel. Talvez ele tenha alguma coisa a dizer também. O pedido de afastamento dos membros envolvidos principalmente Danilo, o presidente, ele é o mais perigoso. Ele é sagaz. Ele trabalhou com o Nico mais de 10 anos. Ele aprendeu todo tipo de maracutaia. Então é um lobo em pele de cordeiro. É isso que eu quero dizer. Por que ele tirou o site? Quando eu denunciei, ele tirou o site que provava o crime, o site da Câmara, e tirou do ar. Eu só me pergunto isso. É essas as respostas que o senhor quer? É a resposta que eu quero do Ministério Público. Quero que apure. E quero que o pau que bate no chão bate no Sebastião também. Eu não quero promotor para passar a mão na minha cabeça ou puxar meu saco, não. Quero promotor que age. Promotor que apura a lei, que cumpra o artigo 129 da Constituição. Eu tenho um problema aqui, Antônio Cláudio. Quando a minha filha, aquele acidente da minha filha, um repórter policial lá publicou documentos sigilosos do Conselho Tutelar. Isso, e eu pedi para a Câmara apurar, a Câmara não apurou. Como vazou esses documentos sigilosos? Quem deu esses documentos sigilosos para esse canalha, desse repórter policial? Entendeu? É isso que eu quero saber. A Câmara não apurou, não apurou porque ela sabe que é algum coronel que autorizou aquilo. E o promotor vai engavetar também, porque ele não vai apurar de onde saiu esse documento. Aí já é o doutor Alexandre Grilo. Ele vai engavetar, porque não interessa para ele apurar, porque vai atingir pessoas ligadas a ele. E esses documentos, como chegaram até as suas mãos? Todos os documentos que eu faço denúncia, chega por pessoas que têm medo de denunciar, sabe que eu denuncio, chega às minhas mãos. Mas antes de chegar às minhas mãos, eu vou checar a notícia, se é verdadeira. Chequei o site da Câmara, chequei todos. Até hoje eu nunca fui processado por calúnia, porque eu nunca falei mentira. Sempre provei com documento. E quero deixar claro aqui, Antônio Cláudio, que tentaram me matar 3 vezes. Já contou essa história. Já me arrebentaram tudo e agora eu tenho fonte de informação que eles não vão partir para esse lado, igual deu aquele problema com a Marielle no Rio de Janeiro. Vocês apagam o cascudo, vai dar um rolo do cão. Então eles vão partir para outra coisa. Eles vão contratar mulheres desclassificadas, mulheres que. Drogadas, mulheres que não têm nenhum conceito social, ou pessoas que não têm valor nenhum social, ou nem como pessoa humana. Vão contratar o senhor para denegrir o senhor? Vão contratar noias, vão contratar bandidos para me denegrir. Tô sabendo que vão pôr droga no meu carro, para depois chamar a polícia, falar que eu tava com a droga. Vão me chamar de tarado, de pedófilo. E até provar isso aí, a mídia já me arrebentou. É isso que eles querem. Entendi. O missionário Luiz Fernandes está mandando aqui um abraço para o senhor. Tem um ouvinte aqui, José dos Santos. Chão Cascudo, você tem a linha de pensamento do Bolsonaro. Então por que você não vota nele? Está dizendo aqui o José dos Santos. Eu não voto no Bolsonaro porque eu sofri tanto na ditadura. Eu fui tão torturado na ditadura que eu não quero deixar esse legado para as gerações que vão vir, ou que estão aí. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente prossegue esse bate-papo com o Tião Cascudo, aqui no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque, está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos aí até hoje, um pouco mais, às 14 horas, com certeza. Estou recebendo aqui o Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo, que fala mesmo, né? Não tem travas na língua, fala de verdade. E uma das matérias que saíram a respeito dessa denúncia, Tião, que eu li, eu acompanhei a matéria que saiu no Correio Sudoeste, também lá no Jogo Sério. E lá no Jogo Sério. Para o Jogo Sério, eu acredito que seja a opinião do site, o senhor diz que está magoado com a Câmara. E este foi o real motivo do senhor ter ingressado com essa denúncia. É isso mesmo? O senhor está magoado com a Câmara? Primeiro, que quando a Câmara anterior ganhava R$6.000 por mês, o promotor condenou os vereadores, devolvia R$2.000 e fizeram um TAC. Termo de ajuste de conduta. Voltaram para R$4.200. E esses vereadores que estão aí condenavam a tal farra da diária. Só que assim que eles tomam posse, eles reajustaram o salário deles em R$6.000. Ou seja, no que o promotor condenava, o promotor ficou quieto. Só que eles alegavam que o repasse anterior do reajuste da inflação não foi passado para a Câmara. Como não foi passado? Vocês não trabalharam os outros anos, como eles podiam ter esse repasse? E foi feito, eles recebem o que os outros não podiam receber. Segundo, assim como do suicídio da minha filha, corri à Câmara Municipal e pedi na Comissão de Direitos Humanos, fundada por mim, quando vereador, para que tomasse providência para apurar o Conselho Tutelar, ou esse tal de Conselho Bostelar, que não devia existir isso aí, como pôde vazar informações sigilosas para um repórter duvidoso como o Magaive. E a Câmara não apurou. Essa foi uma dos motivos que me levou a isso aí, a retaliar. Então eu entrei e tô denunciando, tô pronto a participar da tribuna lá e debater com cada um desses vereadores. Vereador que reúne com o prefeito para decidir o que vai ser votado, para mim não é vereador, não é homem do povo, é empregado do prefeito. Tem motivação política por trás disso também, Tião? Bom, motivação política é do site aí, porque o site do Jogo Sério, ele é um dos maiores puxa-saco do prefeito. Então ele deve ter motivação política. Eu não tenho motivação política, eu não sou candidato a nada há 20 anos. Já falei que não vou ser candidato, nunca mais vou entrar nessa porcaria, nunca mais entro naquela caverna de Alibabá. Mas de acordo, eu não sei, talvez, eu não sei se eu soube ler nas entrelinhas, de acordo com o site, essa questão de motivação política seria para desestabilizar a Câmara e o presidente da Câmara, o Danilo Martins, que estaria tentando moralizar a Câmara de Guaxupé. Ora, essa seria a motivação. Ora, foi isso que eu... Como vai moralizar uma Câmara que já é desmoralizada, que já entrou dando aumento de salário, que pagou despesa de viagem sem lei que autorizava? Como eu vou desmoralizar uma Câmara que vota só o que o prefeito manda? Como eu vou desmoralizar uma Câmara que não tem a sustentação da população? Como eu vou desmoralizar uma Câmara cujos vereadores não se debate, apenas se dobra o seu jugo do coronelismo? Como eu vou denegrir uma Câmara que são omissos e não apura nada? Isso aí não tem nada a ver. Então o senhor já acha que a Câmara já é desmoralizada? A Câmara já foi, essa Câmara já foi, já era. É a pior Câmara Municipal que passou na cidade de Guaxupé. Pior que a passada? Muito pior. Eu acho o seguinte, que eu vejo cidade com 70 mil habitantes, ô Tony Claudio, não devia ter vereador. Isso é uma despesa à toa para o município, isso é uma despesa que dá ao município, despesa podia ser aplicada na saúde, na educação, fica gastando com esses vereadores que só servem bater papo, tomar cafezinho e viajar com dinheiro público. Cidade com 70 mil habitantes devia ser fiscalizado pelo Ministério Público, que não faz nada. É ele que devia fiscalizar o promotor. E sim, ter cidade com 70 a 100 mil habitantes, não tem vereador também não. Tem uma comissão composta pela justiça para fiscalizar o prefeito gratuitamente, como tantos conselhos que tem por aí. Aí passou de 100 mil, sim, tem que ter uma Câmara para fiscalizar. Mas cidade como Guaxupé, Guaranésia, Juruá e outras cidades, não necessita de vereador, para que isso? Você se sente meio que uma andorinha só nesse no verão, Tião? Olha, porque eu acompanho a política, tento acompanhar a política aqui da região toda, e poucas as cidades, acho que praticamente só Guaxupé, tem o Tião Cascudo que está ali sempre fazendo denúncias. O senhor falou agora há pouco da questão do prefeito que o senhor disse que denunciou, está casado, mas está no poder ainda. Quer dizer, o senhor é meio que uma andorinha só, olha, não é uma andorinha. Quando eu falo em denúncia, eu não estou alegando aqui, não estou falando de juiz, não estou falando nada. Nós temos três juízes muito bons em Guaxupé. Só que quando o Ministério Público não denuncia, o juiz fica incapaz de fazer alguma coisa. E aqui, infelizmente, os promotores estão sentando em cima, e eu posso provar isso. Eu estou falando no ar aqui, eu posso provar, me leva para provar. Me chame, time no fórum para me provar. É isso que eu quero. Agora, acontece é o seguinte. Eu não vou tolerar ameaça. Se vier ameaça, já me deram busca e apreensão na minha casa, atrás de arma. Eu não sou trouxa de deixar arma na minha casa, eu não sou otário. Vocês pensam que eu sou otário? Não sou, não. Não adianta a mulher me ameaçar, me chamar de pedófilo, de tarado. Não adianta a nóia vir me ameaçar de pôr droga no meu carro. Coronelismo não adianta nada. Tenha coragem, bando de sem vergonha, me peita de frente. Vem aqui na rádio, põe a cara pra bater. Faça um debate comigo, peita eu de frente. É só isso que eu quero. A gente vai deixar aqui o espaço aberto, como sempre foi. O pessoal que acompanha o programa sabe disso, né? E eu imagino que hoje todos os vereadores lá em Guaxupé devam estar ouvindo o programa, todos os políticos de Guaxupé, as autoridades, enfim, que por algum motivo teve nome citado aqui, ou por mim ou pelo Tião Cascudo. Os microfones da Pássaro da LFM vão estar abertos. Viu? É só entrar em contato com a gente que terão um espaço aqui, o mesmo espaço, para dar a sua opinião, para falar, para contestar, para argumentar. enfim, terão seu espaço aqui, inclusive a mídia de Guaxupé, que se quiser participar do programa também, sempre vai ter espaço, como sempre teve. Tchau. Bom, a gente vamos ter que esperar agora os desdobramentos disso. O senhor acha que isso vai terminar em pizza? Não, vai terminar com peixe. Nada. É isso? Como sempre na cidade dos coronéis. É assim que termina sempre lá, tchau? É. Nós não temos um prefeito em Guaxupé. Nós temos um pintador de meio-fio, pintador de árvore, pintador de poste. Eu tô com ouvido direito, tô surdo. Faz 6 meses. Se eu quiser, eu não tenho condições de pagar um otorrino. Lá não tem. Não tem psiquiatra. O psiquiatra do CAPS em Guaxupé já deixa a receita pronta. Nem no CAPS não vai, já deixa pronta a receita pro coitado ir lá pegar aquela porcaria e comer. Então tem tudo isso em Guaxupé. Por isso, eu quero mandar um grande abraço e meu respeito ao Laércio e ao Dieguinho, que traz Guaranese e vai ajudar Guaranese. E quero deixar bem claro aqui, Antônio Carlos, eu tenho orgulho de Guaranese, por quê? Porque Guaxupé, embora seja maior, é dormitório de Guaranese, é uma cidade dormitório. O povo dorme em Guaxupé, trabalha em Guaranese. Você não trabalha em Juruáia. Guaxupé hoje é uma cidade dormitório. Isso os culpados são aqueles que acobertam o coronelismo dentro de Guaxupé. Tchau, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje, aqui no Expresso, viu? Desejo saúde pro senhor, que nada de mal lhe aconteça, viu? E vida que segue sempre, né? Eu que agradeço, eu agradeço essa emissora pela abertura que ela dá, pela democracia que ela faz, coisa que eu não encontro em Guaxupé na minha cidade. E nunca vi nenhum emissor em Guaxupé abrir as portas para se manifestar como eu manifesto aqui. Parabéns, pastor Daíra. Parabéns, Guaxupé. Parabéns, Antônio Crote. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tchau. Pegue aqui na minha mão mais uma vez, meu amigo. Intervalo comercial. Volto já para encerrar o Expresso de hoje. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. ProgramaExpresso.com.